18-6, 1-6-04. Objeto 6748, desce para 2000 pés, ajuste no 014. 2000 pés, no 014, 6748. 4 vai passar Simbra, vai reportar quando passar, com o cheque de trem. Vento agora 130 com uma dúzia, 1014 no ajuste. Cabeceiro no 0 deslocado em 90 metros. 7 igual no 604. 368, tá 3654. Para o Serra Vitor, 366 na minha escuta, 3654. 366, 3654. Delta Papatiali? 234. Foca Juliette no solo 5-2, pátio destino pátio 3. Pátio 5. Pátio 5, seguinte, então prossegue agora via Taxi Alpha, para chamar antes da Juliette. Mantém a frequência? Estimativa, mantém frequência. Está autorizado agora é Alpha Juliette, cruza o pátio principal, Lima, Mike, após Quebec. Vai chamar na Quebec para cruzar no 7. Sua direita em 22 milhas, correção. Incremento de razão de subida. O Airbus 330 livrando 85 em descida na chegada bom. Se a gente vai incrementar a razão, 3850, restrito 330. Sério, então 3654, torre 18 decimal meia dúzia. 18,6 até 3654. Baixado e travado, pista vista, gol 1604. Gol no 604, autorizado pouso, pista no 0, 130 graus, com uma dúzia, 1014 no ajuste. Pouso livre, pista no 0, gol na 604. Zuno 5-2, no portão 3, autorizado puxa para o táxi. Gente, vai reportar táxi 3-1-5-2. Jet 6748, após etapa e Duna para final ILS sem glide e atenta ao deslocamento de cabeceira nos primeiros 90 metros. O 6748 está ciente do deslocamento. Sua livre é final, senhor. Autorizado já, pós-dona final, 6748, obrigado. Prossiga, Oscar com a Juliette. Prossegue aqui, claro. Vai cruzar o pátio principal após ingressar a Taxi Lima, Mike Quebec. Vai chamar na Quebec. Aqui uma aeronave. Ela fica próxima à Ilha Gramada aí. O padrão do push dos gates 1 ao 4 é ficaria próxima à Ilha Gramada. Ah! Boa noite, a 3662, ponto espera pronto. Destino 2015, can I 2014 airport, Chicago 157. Agora superior, você está pensando que vamos na vida Vitor 372 embaixo travado 3654. 3654, aguarde distante, pista livre, 130 com a dúzia. 3654. Chegou no 604, no solo ao 56, livrando a pista, táxi autorizado via Alfa, chamarate da Juliette. Ao livrar, está autorizado táxi Alfa, a chamarate da Juliette. Mantém essa escuta? Afirmativo. Ok, obrigado. Um instante. O 3654 autorizado pouso pistão no zero, 130 graus, com a 12, M14 no ajuste. Pouso autorizado, pistão no zero, tá 3654. Choque, choque, congelante, prossiga. Posição para o próximo dia. Tá livre, prossegue agora via Mike, do visual com o tráfego. Via Mike, após primeira esquerda na Quebec. E livre, cruzar pistão no 7 da Aerostar, estacionar na frequência livre, boa noite. Muito abraço, boa noite, Oscar Goleiro. Corre confirmando que tem que botar 3654, primeiros 90 estão interditados. Primeiros 90 fechados, afirmativo. E a 3654. Sete 48, reduza a aproximação, chame torre no noite decimal 6. Chama a torre 18-6, tá visual, baixar travado. Boa noite, até a volta aí. Hotel Portugal 157, clear to intercept the final approach, runway 10. ILS, glide is out of service. Clear to intercept the final approach, runway 10, glide out of service, approach, runway 10-7. Baixar de travado visual, vou chamar quando passar a sembra. O táxi está 3152, o POB é de 131 com 3 horas e 10 de autonomia alterna natal. Gente, táxi autorizado via Indy Alpha, ponte para Charlie, chama pronto para decolar, número 2. Indy Alpha, número 2 no ponto, espera. 3152. Passou a sombra, Webjet 6748. Sente a guarda pista livre, 130 graus, com a 12, M14 no ajuste, primeiros 90 metros de pista fechados. Tá ok, tá ciente, tá guardando a pista livre, 6748. No solo 59, livrando a pista, táxi via Alfa, Juliette, portão 8. A pista Alfa, Juliette, para o 08, tá 3654. Chegou no 604, ingressa Juliette, portão 2. Juliette para o 2, obrigado. Objeto 6748, autorizado pouso 10, 130 graus, com uma dúzia. Livre pouso, objeto 6748. Portugal on flight 7, complete final approach, contact tower 118.6. 118.6, airport Chicago 157, may I have a night? Nice. Airport Portugal 157, procedure approach, expect runway vacated. The wind is 130 degrees, 12 knots, QNH 1014. First 90 meters of trench of runway 10 are closed, okay? So expect runway vacation. Portugal 10, Portugal 157. Jetman 748 no solo 02, livra na Eco, voz Alfa, Juliette, portão 4. Livrou na Eco, voz Alfa, Juliette, portão 4, mantém sua escuta 6748. Afirmativo. Portugal 157, clear to land, wind is 130 degrees, 10 knots, QNH 1014. Clear to land, runway 10, airport Portugal 157, QNH 1014. Down and locked. Down and locked, airport Portugal 157, yeah. Ok, o TAM 3662, após o tráfego R1320, correção R1330, está livre e ingresso na pista ali mantém. Quer manter após a passagem do 330-3662, certo? Ponto de espera pronto, 3152. Afirmativo, qual a distância pista livre? É o Portugal 157 on the ground at 04, vacating the runway, procedure taxi via taxiway Juliet, correction, Alpha Juliet to gate 11. Vacating runway, then Juliet, sorry, Alpha Juliet to gate 11, Air Portugal 157. O TAM 3662, autorizado decolada pista no zero, 130 graus com 1 no zero nós, 1014 no ajuste. Iniciando na 10, o 3662. O 3152 está livre ali em manter após o tráfego iniciar a rolagem. Ali em manter após o tráfego, 3152. 3662 decolou ao 06, chama controle em 119.3, sim, com voo. Boa noite, obrigado, 3662, né? Então 3152 vai aguardar mais 2 minutos aí devido à separação. Controle de Salvador, boa noite, 3662 decolado. 3662, 370, contato radar vigilância. Contato radar vigilância, só da 37062, tá? Controle de Aracaju em 1203, Golf Kilo Oscar. 203, obrigado. E o 3152, autorizado decolado ano 0, 130 graus, com uma 12, 1014 no ajuste. Inicial, 5-10. Então 3662 chama Centro Recife, 12685, alterna 2545. 2685, 2545, confere? Confere. Obrigado, boa noite, 62, tá? Boa noite. 2 veículos 10, chama controle em 119.35, voo. 35, boa noite. Noite, 3152. 3152, contato radar, sobe para o nível 330, vigilante. 330, pode voar, Jamo? Autorizado. Obrigado. poderia coordenar a Caju para o 3152? Aguarde. Dois do centro solicita aqui uma atenção aí. Aqui, Madeira. Salvador, é o Papa Papa, Serra Kilo Delta. Prossiga Serra Kilo Delta. É, pode estar na minha cidade. Livre, chama para o táxi. Quer Portugal 157, Salvador Tower? Portugal 157, Torre Salvador. O 52 chama Centro Recife, 12685, alterna 2545. 2685, 2545, TAN 3152. Alô, boa noite, Webjet 6747. objeto 6747. 340 Guarulhos, Aguá. Guardando. Salvador, muito boa noite, o 3305 da TAM, cruza 168 para o 110, tente informação alfa. 3305, identifique, chegada AMAN, desça via, ajuste no 014. Ok, via AMAN, 1014, possibilidade após, senhora, a posição Duna, interceptar o RNAV da pista 10, via o Serra Vito 366. Após toque, Serra Vito 366, 3305. 05. Jogou no 604. Tiver aguarde. A gente poderia adiantar se era previsto. Beleza? Momo Froti. Obrigado. Ali mantém. Ali mantém, eu estou dando. Aquilo data livre de decolagem, 120 graus, cono 09, 1014 no ajuste.